uma das partes principais da cultura hip hop. Aquele que faz a performance, scratch, beat jungle, que é uma parada muito importante, ele mostra que tem o domínio dos toca-discos. Acho que os DJs têm que dar continuidade, os que estão agora têm que chamar a galera que está chegando para poder entrar dentro do cenário com vontade e com toda a força. Força, força, força, força, força, força, força, força, força, com toda a força, com toda a força, com toda a força, força, força, força, força. Cada DJ tem um estilo diferente, tem uma criatividade diferente. Depende muito de muita calma, experiência, experiência, experiência. DJ, DJ, DJ Nino com uma peça. DJ, DJ, DJ Nino com uma peça. Somando com uma base. DJ Nino com uma peça. Tem que tá nativa todos os dias. Tem que tá nativa todos os dias. De 7 dias na semana tem que tá 8 dias tocando. De 7 dias na semana tem que tá 8 dias tocando. Tem que tá nativa todos os dias. De 7 dias na semana tem que tá 8 dias tocando. Ou seja, tem que tá afiado, senão você fica pra trás. Geralmente gosta de usar com as frases de efeito, provocando o DJ, o outro responde. Semanas tem que estar 8 dias tocando. Ou seja, tem que estar afiado, senão você fica pra trás. DJ,